Whisky, Bravo Whisky aos 59, direita 121 decimal. Whisky, Bravo Whisky, táxi Alfa, Juliette, ingressa no pátio principal, reporta novamente na táxi Lima. Whisky, Bravo, prossiga. Para Salvador, tem livre decolagem, reporte fora do solo. Tanque de abraço. Informe na conta final no sede. Será na conta final do sede. Aproxima para o Pátio 4? Pátio 4. Reporte no solo controlado, 100 graus, 11 nós é o vento, 1015 no altímetro agora. Tanguinha Bravo. 15 graus. Após o pouso, vai sair nos corredores? É, só que vai demorar um pouquinho, senhor. Vai fazer um abastecimento e depois prosseguir. Sente então o Tanguinha Bravo. Bravo Whisky, táxi via Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chame a torre novamente para o cruzamento, 198, decimal 62. Sou o Salvador, onde nós operamos na prova da rotatória, do algum campo. Afirmativo, em November Alpha, reporte curto final, pista no 7.016 no altímetro, no 0, no 6. Será 3 milhas da final, em November Alpha. Sua frequência livre no corte, considera o 03. O Tango de Bravo chama novamente o solo. Quando for para decolar, chama o solo para autorização. 1, 2, 1, decimal 9. Utilizado Campinas, nível 380, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o peso 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, e aciona 5105 no 3 pontos. 45 IBTA, 1015 no altímetro, Whisky Bravo Whisky. Reporte Chico Gino. Ao estação na frequência livre. Bom domingo também. Não chama pronto, estacionamento azul 3 milhas da final da 197. Livre pouso no 7, Índia November Alpha. Vento 120 graus, 109. Livre pouso no 7, Índia November Alpha. Salvador, Gol 1983, muito bom dia. 380 Guarulhos, está ciente daquilo? Golo 983, só instante em copo, tem pré-aprovado 360. Copio, aguardo a coordenação 380. 360. Só instante em preparar a arbolha nessa, aguardando. Costa 5 número 2, Brasília, uma centena. Trex, considere seu solo 08, Índia, November Alpha, reporte pista livre. 3736, é o número 3 para a cópia, só um instantinho, convoio 360. 983, transcópia. O Índio November Alfa, até a próxima. Atualizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta o Pesulo 2-1 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8, e aciona 5-1-0-3 no descombo. Negativo, está aprovado, 360 para Guarulhos, decola da 1-0 com curva direita, saída Arbor, Arbor Elefa, aí a Pesulo 2-1. E a rota conforme o plano. Controle 208-5103, autosponder do gol 1983. Correto, portão 5, chama pronto, suspeito no método 1983. 83. Flávio Salvador, muito bom dia. O 5595 da Trip, para autorização, Ilhéu Ciente da Lima. Trip 5595, número 3 para a cópia, só um instantinho, Ilhéus 1960, prepare a Dael. Solicita o nível 120, o 5595. Sim, só um instantinho, coordenação nível 120. Guará 37, transcópio. Autorizado Brasília, nível 1 centena, decola da 1-0 com curva direita, no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, após Elefa voa posição Ofito, e após Ofito conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5104 no transcópio. Confirmando parte militar. Livre acionamento, reporta táxi, Guará 37. Tráfego Salvador, trip 5595. 5595 é o número 2 para a copa, só um instantinho, hein? O nível 120, prepare a coral a sair. Demarcado, era isso que eu ia pedir, a saída coral. Autorizado Congonhas, nível 360. Decola da 1-0 com curva à direita no perfil da saída da El Leda, após posição Bridge, onde intercepta o Pesulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8, e aciona 5-0-5-7 no transponder. Correto, portão 1-0, chama pronto para o inspecionamento no 3733. Trip 5595, transcópia. Demarcado, senhorita, prossiga. Autorizado Ilhéus, nível 120, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída coral. Controle em 120 decimal 8 e aciona 0260 no transponder. Autorizado Ilhéus, nível 120, pela pista 120, primeira curva direita no perfil da saída Coral. O transponder vai ser o 0260 e chamará o controle após a colagem 120 decimal 8, protegeu 5595. Correto, parte 3, chama pronto, o pushback de treinamento 5595. Chamará para a pushback de treinamento 5595. Romeu Lima, só confirme o Pat. Está sem cópia, Romeu Lima. Romeu Lima, pronto, cópia. Autorizado para a Serra, November Echo e Yankee. Inicialmente a 1.000 pés até a liberação do controle do nível 065. Decola da 1.7 com curva direita via corredor axé. Controle em 1.20 decimal 8. A torre em 1.18 decimal 6 dúzia. E aciona 5044 no transponder. Confirmando, prossegue no 1.000 pés até a liberação do controle para o 065 conforme solicitado. No pátio 5, 4 no TOB, acionamento táxi de decolagem agora com a torre, em 1.18 decimal 6 dúzia, o ajuste no 095, bom voo. Chamando o sol. Autorizado, reporta táxi no 9135. Felipe Romeu Lima, reporte no ponto de espera táxi e Papá, 1015 no altímetro. 03, a intenção é decolar a partir da interseção ou cabeceira no 0? O A37, a intenção é decolagem a partir da interseção hotel ou da cabeceira no zero? Sim, está autorizado até o ponto de espera do hotel. Reporta para o cruzamento no hotel, o A37. Bom, 1983-05, back acionamento. 1983-05, autorizado, reporta táxi. Autorizado, que back acionamento, reportar a táxi, voo 1983. Salvador, nosso Bom dia, esse é o Gol 1395, informação Lima. Firmando Gol 1397, com Gol 360. 397, 360. Tem só um instante em cópia, prepare a Dael. Dael. Chame agora a torre 1 no nudo decimal 6 para ingresso de decolagem. 1-9-6. Torre Uguará 37 no hotel para cruzamento da pista. Afirmativo, não temos tráfego na aproximação, está livre ingresso na pista 1-0. Reporte em alinhada e pronto, cabeceira 1-0, Uguará 37. Autorizado então a ingressar na pista, alinhar na cabeceira do 1-0. Afirmativo, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 1-0, não há tráfego na aproximação. E reportar alinhado, cabeceira 1-0, Guará 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Brinque, onde intercepta Upper do Lu 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5113 no transponder. 360, decola direita no perfil da Dael Leda, Bridge, Upper Zulu 1-6. 208 é o controle, 5113 no transponder. Jogou 1397, está na posição 3. Correto, 03, chama pronto o inspecionamento, gol no 397. Daqui a pouquinho, obrigado. Solo Salvador 35595 para puxa acionamento no pátio 3. No pátio 3, autorizado, reporta táxi 35595. Camará para o táxi 5595. Táxi, Azul 9135, 70 a bordo, 30 de autonomia, terra, Ribeirão Preto. Azul 9135, táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera da 1-0, em ponto de espera torre 1-18 decimal meia dúzia, o ajuste no 0-5, um bom voo. 1015, de Alfa, ponto de espera 2-6, 9135, terra. Pronto. Guará 37 em livre decolagem, pistão 1-0, vento 1-10 graus com 1-3 nós. Top. Salvador, gol 1983, pronto para o táxi de POB 1-08-108, alterna Galeão, 3 horas e 29. Gol no 983, seguindo o Embraer da Azul, táxi via Pátio Índia Alfa. No ponto de espera torre 1-18 decimal meia dúzia, o ajuste no 0-5, um bom voo. E 15, Pátio Índia Alfa, ponto de espera 2, meia dúzia, segue o Embraer no gol 1983. Zero autorizado, reporta 3736. Afirmativo 9135, a linha e mantém, capsule 10. 595, táxi via Padre Principal, Índia e Alfa até o ponto de esperadão no 0, do ponto de espera Torre 1, 18 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 5, apenas atentando a viatura, ingressando agora no Padre Principal via Juliette, ok? Autorizado pelo pátio principal via Índia e Alfa, no ponto de espera, chamará a Torre 1, 18 decimal 6. 5953, atenta a viatura. Bruno 397, só um instantinho para iniciar no 03, aguardando apenas o táxi de duas aeronaves, ok? Uma parte do pátio 3 e outra parte do portão 10. O Papatango, Mike, Papapapari, o Eric, copy. De Congonhas, flight level 430, runway takeoff, runway 17, and right turn after takeoff, dial departure after Leda position, after bridge position, to intercept upper Zulu 16, and follow your flight plan route. Salvador departure in 120.8, and scope 5111. Após a decolagem, restrito 1000 pés no corredor Axé, até o farol da Barra, 100 graus, com 129 ao vento, em livre decolagem, pista no 7. Azul 9135 está mantendo posição devido ao bandeirante da Força Aérea que decolou à frente, ok? Back correct, um conforme people on board. Now in tower 118.6 to start up and text to Mike Papapapa 181015. Papate triplo Romeu Lima, os 28 decola, controle 120.8, bom voo. Obrigado.